quem possa. Eita, esquadrão de ouro. Às vésperas da Copa de 34, o futebol brasileiro estava dividido por uma nova crise interna. A Confederação Brasileira de Desportos defendia a manutenção do amadorismo, enquanto quase todos os clubes e federações queriam a profissionalização do futebol. Só o Botafogo continuou fiel à CBD e, por isso, o clube carioca acabou sendo a base da nossa seleção. Mais uma vez, problemas políticos extracampo atrapalhavam a seleção. O Brasil embarcava para a Itália com um time apenas razoável. A Copa de 34 passou para a história como a Copa do Fascismo. O país anfitrião, a Itália, era governado pelo ditador fascista Benito Mussolini. O grande sucesso de público da Copa do Uruguai, 4 anos antes, chamou a atenção de Mussolini, que percebeu a chance de tirar proveito político. Benito Mussolini lançou a Operação Copa do Mundo e deixou claro a seus assessores que não aceitaria outro resultado senão a vitória. Os jogadores italianos, como bons soldados, cumpriram seu dever e conquistaram a Copa do Mundo para o Dulce, como era chamado o ditador fascista. Trinta e duas seleções se inscreveram para a Copa da Itália, quase o triplo do torneio anterior. O grande interesse fez a FIFA organizar eliminatórias pela primeira vez. Os europeus, com 22 seleções, formavam o maior grupo e, entre os estreantes, Egito, Turquia e Palestina confirmavam o grande interesse que a Copa despertava. O Uruguai, o grande campeão da primeira Copa, não quis participar, revidando o boicote europeu ao Mundial de 30. O Brasil se classificou automaticamente com a desistência do Peru, que seria o nosso adversário na fase eliminatória. Meio desacreditada, a seleção brasileira embarcou para a viagem de navio com destino ao porto de Gênova. Durante os 11 dias de travessia do Atlântico, os jogadores arrumavam qualquer pretexto para passar o tempo. E as brincadeiras se sucediam, como nos conta o jornalista Caribé da Rocha, que acompanhou a delegação brasileira na viagem à Itália. Uma coisa engraçada que aconteceu, havia muitas coisas, né? Muita, sabe como é? A rapaziada junta, fica inventando coisas. Mas tinha um jeito muito moleque, é o Silvio Hoffmann. Esse Silvio Hoffmann pegou um binóculo e pegou uma linha preta, de cozer, linha de cozer, e encaixou essa linhazinha no binóculo. Depois pegou o binóculo, nós íamos passar no dia seguinte na linha do Equador, e ele pegou o Valdemar de Brito, que era um jogador excepcional, extraordinário, era muito ingênuo, muito menino, estava fazendo 20, 21 anos. E ele tinha uma educação rígida, o Valdemar. Então, o Valdemar era muito ingênuo. E o Silvio pegou o binóculo e mandou ele ver a linha do Equador. E ele viu a linha do Equador e disse assim, mas olha, uma linhazinha dessa tão boba, parece uma linha de cozer com tanto cartaz. Todo mundo fala nisso, não tem nada demais. É, e o jogador Valdemar de Brito, que como contou o Caribé, viu a famosa linha do Equador, anos mais tarde passaria para a história do futebol brasileiro como descobridor do Rei Pelé. Bom, depois do desembarque em Gênova, o time brasileiro não teve muito tempo antes da estreia na Copa. No dia 27 de maio de 1934, a modesta equipe brasileira pisava no gramado do estádio Ferraris, na cidade de Gênova, para enfrentar a Espanha. O time espanhol tinha o apoio da grande maioria dos 40 mil torcedores que lotavam completamente o estádio. A Espanha dominou sem dificuldade e no final do primeiro tempo já vencia por 3 a 0. No segundo tempo, o Brasil ainda diminuiu com Leônidas, mas ficou só nisso e os espanhóis garantiram a classificação para a fase seguinte. O Brasil ainda teve um pênalti a seu favor, mal cobrado por Valdemar de Brito e bem defendido pelo goleiro espanhol. O jornalista Caribé da Rocha resume a participação brasileira na Copa de 34, que se limitou a esse jogo contra a Espanha. A derrota do Brasil frente à Espanha foi única e exclusivamente por uma coisa que a gente pode chamar hoje de falta de organização. Nós saímos daqui de navio, viajamos 11 dias, levamos uma seleção que absolutamente não representava a força máxima do futebol brasileiro. Chegamos lá numa quinta-feira de tarde, alguns ainda mareados, ainda com a ideia de que ainda estavam no navio, andando assim um pouco de perna aberta para lá e para cá, jogando. E tivemos apenas um ensaio, um treino muito ligeiro, muito rápido, e jogamos no domingo. Chegamos lá, todo mundo estranhou a comida, porque o negócio lá era comer macarrão. Ninguém estava acostumado a comer macarrão aqui. O pessoal era do bife com arroz com feijão e tal, naquele tempo era assim mesmo. E chegou lá, tem que comer macarrão. Quer dizer, o pessoal estranhou a comida, estranhou a água, estranhou tudo. Como disse o Caribé, sem um planejamento básico e sem organização, o time do Brasil não foi muito longe na Copa de 34. Mais uma vez, a seleção não passava da fase inicial da Copa do Mundo. No dia seguinte à derrota, o jornal O Globo tentava amenizar o fiasco brasileiro. A seleção que ontem enfrentou os espanhóis não representava a força do nosso futebol. Mesmo assim, sempre se esperava que o entusiasmo e o desejo ardente de vencer diminuíssem as dificuldades. O Brasil voltava para casa e a Copa prosseguia para os vencedores. Ao contrário do Mundial de 30, desta vez nenhuma seleção sul-americana tinha passado para a fase seguinte. Somente equipes europeias se classificaram para as quartas de final. Com incentivo do ditador fascista Mussolini, que não perdeu um jogo da Itália, a equipe azzurra não encontrou adversário à altura. Depois de ganhar da Espanha, os italianos venceram a Áustria na semifinal e, numa virada sensacional, venceram a Tchecoslováquia por 2-1 na grande final, fazendo a felicidade de Mussolini e levando ao delírio os quase 75 mil torcedores que lotaram o estádio do Partido Nacional Fascista em Roma. O jornalista Gerson Sabino relembra o gol que deu aos italianos o título de 1934. A vitória foi da Itália contra a Tchecoslováquia e o Walsh, que era um naturalizado italiano, oriundo, ele fez um gol cobrando um corner, chamado gol olímpico. Um dia a gente fica sabendo por que chama gol olímpico, tem nada a ver com um gol cobrado de corner. Rapidamente, depois que os uruguaios foram campeões de 28, foram fazer uma partida contra um time argentino chamado Barracas, e um jogador argentino fez um gol de córner. Como era um time campeão das Olimpíadas, ficou com o nome de gol olímpico. Não era por causa de ser córner, não. Mas o jornalista, no dia seguinte, pediram ao Orsi, tentou 20 vezes fazer o mesmo gol da vitória, não conseguiu. Repetindo o feito do Uruguai, mais uma vez o time da casa conquistava a taça Jules Rimet. E a festa era toda italiana. O único jogo do Brasil na Copa de 34 serviu para revelar ao mundo o talento do craque Leônidas da Silva, o diamante negro, o criador da bicicleta, que viria a brilhar na Copa seguinte. Para os torcedores brasileiros, restou o consolo de ter um conterrâneo no time campeão do mundo. Anfilógeno Guarazzi, o Filó, brasileiro naturalizado italiano, estava entre os 22 jogadores que passaram para a história como campeões de 1934. Filó se tornou, assim, o primeiro brasileiro a se sagrar campeão do mundo, infelizmente, com a camisa da Itália. Mas um campeonato genuinamente verde-amarelo continuava a ser um grande sonho para a torcida brasileira. Um sonho que ainda teria que esperar um pouco. Para a Copa da França, em 1938, as esperanças de um título se renovariam. E a febre da Copa do Mundo voltaria a contagiar todo o Brasil. Não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro. Sambando com a bola no pé. Brasileiro,